Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu tenho um chip estéreo. Aqui é Blue Hand, e eu aqui tenho extraterrestre. Muda minha voz aí, Azaghal. Geroide, aqui é astro. Eu quero com carinho, como é que é, como é que eu quero com você. Caraca, você lembrou disso. Aqui é Jorge Poggi, arqueólogo de campo, ufologista, e digo pra vocês o seguinte, ó, os deuses estão voltando aí, hein? Olha aí. Aqui é Azaghal, e eu tenho pra dizer que eles já chegaram, estou aqui. Que palhaço! Muito bem, estamos aqui em um Nerdcast esperadíssimo, muito pedido, um dos mais pedidos, né, cara? Nosso Nerdcast de ufologia, estamos devendo já há muito tempo. Vai sobrar papo, hein? Não, é muita coisa pra falar. Vamos falar aqui dos principais eventos cósmicos que aconteceram no nosso planeta, né? Revelar verdades. Estamos aqui com Jorge Poggi, como ele disse, né? Ufologista, arqueólogo, escritor de um livro sobre UFOs. Como é que é o nome do livro, Jorge? Os deuses estão voltando. Os deuses estão voltando. Então foi um verdadeiro merchandise isso aí, né? É, legal. Exatamente. Caramba, hoje temos especialistas, de verdade, de carteirinha assinada. E vamos deixar avisado, hein? Esse Nerdcast é dividido em duas partes, rapaz. Ficou muito grande. Então espera semana que vem. Tem o Nerdcast 102, parte B. Vamos falar tudo sobre o mundo dos extraterrestres na Terra logo depois do e-mail. Canelada. Canelada. Azaghal, vamos para a leitura de e-mails e caneladas depois de um Nerdcast que eu adorei fazer, do Homem de Ferro. Vamos lá. Nunca vi tantos elogios de pessoas diferentes, pessoas que nunca leram quadrinhos, adoraram, pessoas que gostam, que leram, os fãs. É, eu nunca vi tantas pessoas dizerem que foram ver um filme dublado. É verdade. E gostaram. Exato, muito bom, né, cara? Delarte, preste atenção, patrocínio do Nerdcast, hein? Espera aí, rapidão. Tem um maluco me enchendo o saco aqui no G-Talk. Olá. Continuando. Nerd Store, comprem, fiquem felizes, gastem seu dinheiro conosco. É a loja do Jovem Nerd na internet, www.nerdstore.com.br, tem tudo lá. Se cada ouvinte do Nerdcast depositasse um real na nossa conta, a gente ficava bem pra caralho. Caraca, muito bem. Tá aí a ideia, está lançada a ideia. Ai, meu Deus. Vamos lá, primeiro e-mail de Marcela Lins, 23 anos, Fortaleza, Ceará. Olha só, escuto vocês desde que começaram. Olha, Azaghal, muito bom. E adoro quando vocês falam de cinema por causa do Mário Abad. Olha, teve gente que falou, cadê o Mário Abad? Tinha que ter o Mário Abad, é porque ele realmente não pôde nesse dia da gravação do Homem de Ferro, mas ele ia estar neste Nerdcast. Pior não é o Mário Abad não poder participar da gravação do Homem de Ferro. Pior é a gente não querer fazer um Nerdcast sobre Speed Racer. Pra quê, né, cara? O Marabad tá incontrolável, cara. Tá incontrolável. Fala, gente, peraí, qual é isso que não fala? Tem tanto filme de corrida pra falar, tem corrida maluca, tem aquela corrida dos anos 60, não sei o quê. Tem o Schumacher, tem o filme do Stallone, que é uma borra, que não sei o quê. Ou tá bom, Mario, mas é que realmente a gente achou que não ia rolar o Speed Racer ali. Não, cara, o Marabad ficou no MCN. E eu faço o Nerdcast do Speed Racer em 5 segundos, cara. Manobras Impossíveis, Garoto e Macaco. E ela continua. Tem uma perguntinha. Vocês não gostam do pessoal do Rapadura Cast? Eu vou ter que falar a verdade, cara. Eu não gosto dos caras. Ai, que mentira. Eu não gosto. Os caras são chatos, cara. Não, cara, para. Eu não vou manter. Principalmente essa... aquele tal de Jurandir, cara. Eu não vou manter essa brincadeira. A Azaghal combinou com o Jurandir de um falar mal do outro. Eu não quero essa brincadeira, não. As pessoas vão acreditar, seu maluco. Não ponha fone nos quentes, Jovem Nerd. Não gosto. Chamo pra porrada. PH e Jurandir. Pode vir. Mentira. Em qualquer lugar, com qualquer arma. Estamos aí, meu irmão. Ai, tá bom. Agora vocês vão fazer esse mini arg entre vocês. Vocês são ridículos. Será que o Jovem Nerd gosta ou não gosta da Rapadura Cast? Que puta que pariu. Quem é o Sly, quem é o Schwarzenegger, né, cara? É, né? Essa lenda rolou por muito tempo, né? Que eles se odiavam, né? O Sly e o Schwarzenegger. Eu assisti Homem de Ferro, mas não gostei tanto. Queria ouvir o Marabade pra me explicar por quê. Porque você é mulher. Próximo e-mail. Ele... 28 anos, Curitiba, Paraná. Tô escrevendo pra dizer que depois de ouvir o último Nerdcast que vocês falaram de dublagem e do filme Homem de Ferro, uhum, me lembrei de coisas malucas da dublagem dos filmes dos anos 80, que davam personalidade aos filmes. Esse meio é excelente, cara. Eu lembrei e fiquei emocionado. E ele diz que os filmes nacionalizados, por assim dizer, uhum, perdem a graça se você vê em inglês. Ah, sim, verdade. O A Dama de Vermelho, pra mim, cara, ele foi gravado em português originalmente. Não foi em inglês, cara. Ele diz que uma das mais marcantes pra ele foi o filme Curso de Verão. Olha aí, filmaço de Sessão da Tarde isso, cara. Aquele cara jogava a cabeça da boneca pro cachorro, lembra? Filme dos anos 80, o professor pega a aluna e tá tudo certo, né, cara? É verdade, né? Aí ele diz que durante a chamada na sala de aula, o professor, Sr. Shu, uh-huh, chama o aluno de Francis. Uh-huh. Um amigo do rapaz responde dizendo que ele não gosta de ser chamado assim, que ele prefere seu apelido, Chainsaw. Aham. Uh-huh. Chainsaw, é verdade. Que é a, né, a Serra Elétrica, em inglês. Uma referência justamente ao filme Texas Chainsaw. Massacre da Serra Elétrica. Né, o Massacre da Serra Elétrica. Uh-huh. O professor então pergunta, alguma razão pra isso? Uh-huh. E aí vem a pérola. Podemos ver a boca do personagem pronunciando, né, Massacre da Serra Elétrica, em inglês. Uh-huh. Mas a dublagem foi, é o chinês que vive sozinho. Caralho, que loucura, cara. Cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Porque em português ficou Chainsaw, né? O nome chinês. Cara, que pérola. Essa foi boa. Bruno Guzmão, não sei de onde é. Salve, salve, nerd do melhor podcast do mundo! Ontem fui assistir o Megaboga filme Homem de Ferro, inclusive vi a versão dublada aí, mais um. E pra quem ouviu o Nerdcast passado, mesmo assim ficou na dúvida... Eu digo, vale a pena sim, vejam, está simplesmente foda. Aí, Delar. Inclusive a cena que o Tony Stark responde a uma pergunta do Tenente Coronel James Rhodes sobre se seria ele voando no espaço não permitido. Com o, não. O tal, não. Que o Guilherme Briggs falou, muito engraçado. Pois bem, após acabar o filme, eu olhei pro cinema e todos tinham ido embora. Dei uma risada diabólica. Ah, se todos escutassem o Nerdcast, saberiam que tem mais uma cena. Quando me dei conta, tinham só 5 pessoas no cinema, incluindo eu e minha esposa. Após a cena que aparece, a luz se acendeu e eu vi uma figura que era o suprassumo nerd devido à aparência. Percebi que tal figura tentou uma aproximação, mas como todo bom nerd que se preze, não falou nada. Então, passar próximo do cara, eu falei, ou Vingadores vai ser muito foda ou uma merda foda. Pronto, o cara deu um sorriso imenso quando eu falei isso. Logo depois andamos, eu e minha esposa, pelo shopping até o banheiro. Quando entrei, o cara tava secando a mão na... Pô, você é desses detalhes todos? Que bancada, né, cara? Que bancada terrível. Aí ficaram os dois no mictório, um do lado do outro. Ah, legal, Nerdcast. Que pariu, né, cara? Disse, ainda bem que o Azaghal avisou pra ficarmos até o final. Porra, eu diria ainda bem que tu lavou a mão, cara. Cintia Luiz, não tem acento, é Aloys, né? Mogi das Cruzes, Paulo. Estou escrevendo só para contar que o meu noivo e eu terminamos há 4 dias, já fazem mais dias, né? Meu Deus. Fazer uma semana. Será galhada? Será? E a única coisa que tem me feito rir ultimamente é o Nerdcast. Você viu que eu estou mudando completamente o texto da... Eu vou mudando as ordens das frases? Tô vendo. Tenho surtido um efeito muito bom em mim. O Nerdcast, ó, que bonito. Exato. Acabamos brigando por algumas coisas, mas enfim, serei eternamente grata. Esse papinho de quem acabou de terminar é um saco. É um saco, cara. A pessoa fica fragilizada, cara. Eu, a gente terminou, ele me meteu a galhada, mas eu sou sempre grata a ele porque ele me fez ver que eu sou uma pessoa... É porque eles ainda querem, né, entendeu? Eles se querem ainda, sabe aquela... Volta logo, cara, volta logo. Volta sério. Logo, Cíntia, volta pra ele. Ela diz que ele. Adora o cara, obrigado por ter apresentado o Nerdcast, que ela tá apaixonada pelo Jovem Nerd. Mentira. E é isso aí. É isso aí, cara, ela terminou e tá aí tentando... Sabe qual é? Fingir que tá bem, mas não tá? Não, mas olha só, nós podemos fazer, né? Eu não tenho paciência com essas paradas, não tem. O noivo da Cíntia dá um, né, um chega mais, que isso significa... Talvez ela queira passar uma mensagem pra ele através do Nerdcast, será, Zagal? Eu acho melhor a gente botar alguém na fita da Cíntia. Que ela esquece logo, cara. Eu digo mais, cara. Eu vou passar pra ela o telefone do Blue Hand. É verdade, você arrumar o Blue Hand aí, compadre. Cara simpático, rico. É, porra. Muito bom. Inteligente. Cara, eu nunca conheci alguém, além de Blue Hand, que tem um scanner de negativos. Slides. Marcelo Pimentel, Distrito Federal. Cara, sem querer ser chato, gostaria de esclarecer um detalhe. No último cast, o Asa... Asa é a que te pariu. Pra começar. Chega dessa... Ai, meu Deus, então... E você leu uma mensagem de um ouvinte que tem uma doença no olho chamada ceratocone, né? Lembra? E que quando ele tira as lentes não pode fazer nada. Que papo é esse? Eu mesmo sou cego total desde os 14 anos e tive que mudar radicalmente toda a minha forma de aprendizado, de nerdices e tal. E já diz o ditado, o pior cego não é aquele que não quer ver, mas o cego que não quer trabalhar, não quer estudar, não quer porra nenhuma. Eu mesmo com toda a limitação consegui superar todo o problema pro texto não ficar grande. Eu resumo, passei no vestibular da UFRJ, muito foda, difícil pra cacete, e ainda ganhei uma bolsa de iniciação científica no CNPq. Com essa bolsa, desenvolvi um projeto chamado DOSVox, que é o primeiro programa brasileiro para cegos usarem PC. Olha que maneiro. E para terminar, ganhou o prêmio Jovem Cientista. Cara, e tudo isso sendo cego. Ah, é cego, pobre morador do subúrbio. Aí, manda esse cara aí se mexer, porque tem muita vida para ele aqui fora. Mais uma vez, um grande abraço para todo aqui, parabéns. Eu acho que nosso último leitor, ele não tinha dito que ele não podia fazer nada. Ele falou que acho que não podia ver TV, não podia ler. Ah, tá o cara dos panos quentes hoje, cara. Não, por quê? Mas é... Cara tava reclamando da vida dele. Então, a pessoa fica meio... Não é todo mundo que é o rei Charles, né? Mas muito legal o exemplo. Mas é maneiro, o cara se superou, parabéns. Pô, muito bom, cara. Eu enterro, não fiz porra nenhuma da minha vida. Como não, seu maluco? Pastor Cleivon! Olha aí, Niterói, Rio de Janeiro. Tá de volta, mais um e-mail. Diz assim, não sou pastor e nem diácono. Para virar pastor, preciso passar por mais uma posição. Oh. Como parece que a Zagal conhece bem, ele deve matar essa charada. Oh. Se eu fosse um cara escroto, eu ia dizer que tem que ser... Para com isso! Mas eu não sou, então eu vou falar nada. Os jovens da minha igreja, apesar de viverem em uma área carente... Corre atrás pra caramba, e na sua maioria estão nas universidades públicas. Muito bom. Como eles perguntaram certa vez sobre a questão de vencer na vida, passei pra todo mundo o Nerdcast 88, Nerd Rico, Nerd Pobre. 82, maluco, tá escrito aí bem grande. 82. Falou 88. Bem, e falei que depois que escutassem, a gente conversava. Ó. No papo que tivemos... Depois, né, cara? Gente, o rapaz do Cleibon. É assim, né? Jesus depois falou depois. Pô, calma aí, né? O debate foi em Flórida, pois todos gostaram demais de conhecer o Jovem Nerd. E agora toda semana tem uma discussão sobre o podcast da semana. Olha aí. Vocês conseguiram uma legião de fãs da Assembleia de Deus. Olha, Zaga. Eu acho que a gente tem que fazer o um negócio da contribuição mesmo, cara. Para, não mistura, seu maluco. Acho que esse negócio de Pastor Cleibon não adiantou muito, não. Todo o pessoal do trabalho aqui jura que eu sou o Pastor Cleibon. Eu simplesmente não respondo nada. Só falo, já que vocês estão dizendo, tá vendo? Idiota acabou de confirmar que é você. Exatamente. Ai, meu Deus. Eu quero deixar um recado, já que, né, nós temos muitos ouvintes na Assembleia de Deus, né, Zagal? Mas sabendo agora. Então, por favor, lembrem que o Nerdcast é um programa feito para todos os crentes. E nós falamos sobre a condição humana, assim... Tá demais hoje, nós, cara. Nós falamos... Tá com um balde de sono quente aí, não, cara. Que porra é essa? Mas é verdade. Pra que as pessoas não se sintam ofendidas caso a gente fale alguma coisa aqui que não faz parte da doutrina deles. Mas é que a gente fala antropologicamente, né? Sobre as culturas humanas, todas as culturas humanas. Então, por favor, é, gente... Jovem Nerd, o defensor dos cegos, cornos e crentes. Peraí. Aí. Ai, meu Deus. O que eu digo pra vocês que vão ouvir esse Nerdcast agora, alteraram a voz do Jovem Nerd no primeiro bloco. Cara, isso foi bizarro, cara. Esse primeiro bloco, a minha voz ficou alienígena. E ninguém, fez nada, cara. Eu não mexi. Eu abri o arquivo depois de salvar e tava isso, cara. Uma loucura. Bizarrices e mistérios. O que eu digo pra vocês é ufologia e birita não combinam. Vamos lá. We'll be right back. Jorge Pode. O senhor é um estudante de muitos anos da ufologia? Olha só, uns 40 anos eu leio sobre isso. E digo pra vocês, hein, tem coisas que até Deus duvida. Oh, olha só. Vou dizer uma coisa pra você. Os ufologistas em geral, eles têm mais dúvidas do que certeza. Oh. Hoje em dia, o ufologista em geral virou uma figura igual ao astrólogo de jornal. Assim, tem tanto ufologista falando besteira que sobrou pouco que e realmente tem credibilidade. Queria mais. Tem criatividade, mais. Né, criatividade. Muitos têm. Muitos têm criatividade, né? Outros têm credibilidade. Tem muita gente falando besteira. Porque uma vez eu tava vendo uma FIP com o meu sogro. Aí, cara, ele tava mostrando um vídeo que mostrava aquela revoada do México, né? Que a gente vai até comentar aqui. Que a Força Aérea Mexicana filmou diversos objetos, todos juntos e tal. Foram centenas de objetos. E aí o cara tava dando uma palestra falando sobre isso e tal. Só que no meio da palestra ele decidiu mostrar algumas fotografias. E eu que sou designer gráfico, né? A gente sabe notar quando um Photoshop entrou aí, né? Quando alguém photoshopou bem mal feito uma foto. E ele mostrou diversas fotos ultra mal feitas, montagens claras, falando com a mesma seriedade que ele tava falando da revoada e das outras coisas. Aí eu falei, caramba, acabou a credibilidade desse cara. Como é que eu vou acreditar num ufologista X ou Y, né? Isso é um problema, né, cara? Não, isso não foi o pior, né, cara? O pior é quando ele mostrou a nova tecnologia alienígena, que era uma folha de papel que conseguia ver através do seu corpo. Exato. Aí a pessoa pegou a folha e colocou em frente à caixa torácica e aparecia um esqueleto, mas desses de laboratório, limpinho, sabe? É, tipo Chapolin. A parada mais Chapolin que eu já vi na minha vida, cara. Falando com seriedade. E o cara falando com seriedade, era renomado, conhecido no mundo todo, tararéu. Meu sogro maluco, né? Adorando. Olha só que sinistro! Olha só, dá pra ver através do papel! Aí eu, tá, mas tem coisas que você vê que é muito séria, do tipo autópsia do Teletubbie. Até hoje, pô, ficou marcada na minha mente. É verdade. Aquela que apareceu no Fantástico uns anos atrás. Exato. Ficou... Não, eu digo a do Tinkwink mesmo. Eu tenho foto aqui. Essa autópsia que ficou famosa, que passou no Fantástico e tal, o que você sabe sobre ela que a gente não sabe? Não, eu sei que aquilo é um filme muito antigo, né? Os governos em geral, principalmente dos Estados Unidos, eles escondem essas coisas. Por que que escondem? Vocês já se perguntaram isso? Já, eu quero saber. Os caras não podem dizer. Você acha que o presidente vai chegar e falar, gente, foi mal aqui, tem um monte de alienígenas, eles vieram dominar a Terra, eles estão fodidos. Se o presidente chegar e disser assim, tem um monte de alienígenas aí, estão raptando os americanos e a gente não pode fazer nada, cai o governo na mesma hora. Aham. Uh-huh. Tô entendendo. Simplesmente esconde. Mas não tem um papo que os americanos fizeram um acordo com os ETs pra não raptar americano? É, mas raptam assim mesmo. Tem um papo desse raramente conhecido. Tem, mas dizem que esse acordo foi quebrado. A gente acha que quando a gente fala de extraterrestre, a gente imagina que todos são iguais, né? Que eles são todos da mesma forma. Olha, começa o Jovem Nerd. Não, a maioria das pessoas acredita nisso, mas ela não acredita que, como a gente falou, que deve ter um ET asiático, que deve ter um ET tararão, deve ter um ET terrorista. Tem as filhas da p***, eu tô falando, meu irmão. Tem os ETs escrotos, cara. Tem os cocuns e tem os fogo no céu, cara. Dizem que tem 16 tipos de extraterrestre morando aqui com a gente. Olha só, então vamos lá. Caraca, eu conheço meia dúzia. Eu também. Inclusive tem um nesse programa. Tem os caras na rua que a gente olha assim e diz, esse cara é um ET, né? Com certeza, esquecido. Meu Deus do céu. Olha, tem aquele que é baixinho, pequenininho, mede entre 80 centímetros e 1 metro. Certo, aquele clássico, né? Meio esverdeado ou cinza. Cabeçudo, olho grande, é isso? É. São os Grey. São os Grey, exatamente. Tem também uns outros que são parecidos, mas um maiorzinho, com 1,20m, 1,30m. Aham. Uhum. Tipo Spielberg, né? Contatos imediatos. É, tem outros que são mais altos, de 1,80m, 1,90m. Uhum. Mas a forma física é parecida, aqueles olhos puxados, grandes, pretos? Parecida. E tem gente parecida conosco. Ó, esses que são os perigosos, rapaz. desses, eu vou te dizer pra vocês, hein? Vem da estrela de Betelgeuse, que é uma gigante, que está a 500 mil anos-luz daqui. Olha só! Essa estrela, primeira grandeza, é 400 vezes maior do que o Sol. Meu Deus do céu! Betelgeuse. Desceu uma nave numa base americana, isso em 1950 e poucos. Uhum. Os caras parecidos conosco desceram e disseram: eu quero falar com o presidente americano. Aí chamaram lá. Estacionou no quintal? Quintal da base. Ah, tá base. E chamaram lá. Chegou lá o Eisenhower, mais os dois, três oficiais num avião rapidinho. Entraram os dois ETs, mais eles numa sala, tiveram uma conferência. Depois os caras saíram, entraram na nave, foram embora. O presidente entrou no avião e foi embora. Certo. A única coisa que sobrou disso aí, que vazou, é que eles estavam vindo da estrela de Betelgeuse. Olha. Isso é natural, porque é uma estrela de cor amarela, igual ao nosso Sol. Uhum. Ou seja, pela espectrografia, os planetas que circundam essa estrela têm que, não forçosamente, mas na maioria dos casos, serem iguais à Terra. Se fosse vermelha, seria igual a Krypton. Aí a gente tá ferrado, né? Betelgeuse parece Beetlejuice, será que é? Meu Deus? É. Se falar três vezes, eles vêm. Esses do Betelgeuse, eles são humanos, né? Assim, em forma humanoide. É forma humanoide, parecido conosco. Esses outros do Grey, que varia de 80 centímetros a 2 metros de altura, qual é a diferença? É que um dormiu pouco? ou é a gravidade do planeta que faz a diferença? O cara vive num planeta que tem a gravidade forte e não cresce muito? É inteligente, hein? Ai, olha isso. Não é elogia, não. Não é elogia. Realmente, a altura dos indivíduos deve ser a gravidade do planeta que ele... É que pariu, tô te falando. Agora vai ficar achando o resto do Nerdcast, não dá, não pode elogiar. Agora, esses tipo Grey, tem um livro aí escrito sobre isso, né? Uhum. Eles estão voltando, e o segundo volume fala sobre eles exatamente. Então diz o seguinte, que eles agem como insetos gigantes, do tipo a formiga, tipo a abelha. Cada um tem a sua função, ninguém faz a função do outro, né? Eles executam as coisas sem preciso que se dê ordens. Eles sabem exatamente o que fazer. É uma linha de montagem, né? Eu queria saber então, quem é que é o responsável por cortar vacas sem tirar sangue. Então, aí é o chupacabra. O chupacabra seria tipo uma besta, um animal mais inteligente, alguma coisa assim? Algum deles trouxe, escapou e ficou por aí. É o cachorrinho do ETs. Exatamente. Esse chupacabra é um bicho parecido com o ET de Varginha. De olho vermelho, fruto... É o capeta. É o capeta, cara. É o capeta, meu irmão. A imagem do capeta, que nos vem através da religião, por causa dos Anunnaki, que vieram no início da humanidade aqui e tinham chifrinhos. Daí é que vem a imagem do capeta. Olha só. Mas eles eram ruins, então, esses Anunnaki. Não, não. Não. Criaram a raça humana, meu irmão. E aí viraram um diabo? Olha que coisa, né, cara? Não. É um negócio. Éramos escravos dele. Isso segundo muito o Zecharia Sitchin, que passou 40 anos estudando isso. Aham. Uhum. Mas isso é data mais ou menos de quê? Quantos mil anos atrás? 80 mil anos atrás, por aí. Certo. E é dessa época que tem a construção da Grande Pirâmide, do Egito, que tem a lenda do Gilgamesh, etc, etc. Então o Stargate estava certo? Stargate, rapaz. A parada vem de outro lugar. Não vou dizer que exista um Stargate agora. A ideia por trás. A ideia tá muito certa, hein? Mas os Anunnaki, eles vieram aqui, criaram a gente, ou eles já estavam por aqui, resolveram criar a gente e depois saíram fora? Vou contar a historinha rapidinha, pode ser? Porra. Há um 12º planeta no Sistema Solar com uma órbita muito grande. Ele passa por aqui, pela nossa área, a cada 3.600 anos. Esse pessoal mora nesse planeta. Não, aquilo é do Hercólobos, não. Aquilo não, né? Aquilo é outra coisa. É palhaçada. Ah, tá. Quieto. Numa dessas passagens do planeta por aqui, eles desceram na Terra. Não tinha ninguém. Tinha só bicho. Inseto, peixe, essa coisa. Não tinha, raça humana não existia. Mas e os hominídeos que datam de, sei lá, 200 anos, 200 mil anos atrás? A raça humana estava ainda sendo, entre aspas, elaborada. Então tinha os hominídeos, tinha o homem de Neandertal. Uhum. Então, eles precisavam de gente que pudesse obedecer uma ordem, pegar uma ferramenta. Quem não precisa, né, cara? Esse aí é o maior problema da humanidade, né, cara? É o maior problema espacial. Então fizeram uma inseminação artificial na mulher macaco, macaco. Olha. É essa tal de Lucy que descobriram lá no deserto do Olduvai. Uhum. Mulher mais antiga do mundo. Ah, meu Deus. Mas foi inseminação artificial ou deram uma catacada nela? E mais, as tabuinhas de escrita cuneiforme lá na Suméria contam essa história com detalhes científicos. Olha. Diz o seguinte: só servia o sêmen de um deus jovem, ou seja, opa, deles, né? Por quê? Hoje se sabe que para fazer uma inseminação artificial só serve o sêmen de um homem até 20 anos. Mas ah, isso é? Não... Não sabia disso. Vou jogar fora. Ele já... tá pro gato, tá pro gato. Eles fizeram com que esse ser que era híbrido pudesse se reproduzir. Imagina, a novidade nas cavernas. Aí que a raça humana começou a se desenvolver, ou seja, a crescer em número. Se eles precisavam, assim, de fazer, né, uma raça que obedecesse a eles, o que aconteceu com eles que ele ficou aqui sozinho catando coco no chão? Havia uma deusa chamada Inanna. Uhum. Esta mulher, ela se apaixonou pelo tal do Gilgamesh, e ele, que era um meio-deus, né, filho de uma deusa com um humano, ele sabia como é que ela era. Certo. Eu não quero nada contigo, não. Você transformou o fulano que dormiu contigo num jumento. Coisas assim, né? Meu Deus, um jumento? Então, ela, cara, ficou triste, porra. De repente é inoperante, né? Ai, meu Deus. Ele rechaçou ela, ela foi lá no tal do Anu, que era o chefe dos deuses, né? Uhum. Ele... Agora eu tô imaginando um jumento com o Anu. E ela foi lá exigir uma arma para matar o tal do Gilgamesh, mas ela tem o azar dele destruir a arma dela. Então ela se mandou para tal terceira região dela lá, que é Paquistão, Afeganistão, Índia. A área dela era a terceira região, era aquele negócio lá. Uhum. Pois bem, conclamou todas as mulheres, todas as prostitutas, olha, todas aí, as mulheres dos templos, para uma guerra sem par contra os deuses e os homens. Olha só. Invadindo tudo. A primeira guerra dos sexos. Começou aí, palhaçada. Aí, o grande deus Marduk estava vendo aquele negócio que o negócio ia ficar feio. Ele ordenou para o sobrinho dele, um tal de Dumuzi, a usar a arma final. Meu Deus. Aí eles explodiram um petardo atômico em cima da península do Sinai, cuja mancha se vê até hoje lá do satélite. Onde é que é isso, mano? Em que região? Península do Sinai. Dá pra ver no Google Earth? Vamos puxar o papo, vamos direcionar ele, e eu quero saber sobre o início da grande febre de OVNIs, que foi o caso Roswell. A gente sabe que tem textos e fala que eles estão aqui desde o início da história e tal. Mas vamos falar de Roswell. 1947, Estados Unidos, Novo México. O que, que aconteceu lá que ficou tão famoso e gerou essa nova mania de olhar para o céu procurando o disco voador? Caiu uma nave, né? Uhum. Eles já tinham visto nave voando pra tudo que é lado, ó. Certo. Caiu uma nave no deserto lá. Mas até aí, ali, era uma área de testes de, né, aviões novos e tal. Tinha muita gente que se confunde, até hoje até, achando que tá vendo OVNI, mas tá vendo um mega... A base de teste foi feita depois. Foi feita depois. Ela sempre foi uma base da aeronáutica. Tá certo. Então, teoricamente, caiu uma nave ali. Dizem que caiu, não sei se teoricamente. Não, então, o que dizem, né? Eu não tava lá e não vi. Caiu uma nave. E muita gente viu. Então o exército americano foi lá e cobriu tudo. Claro. Pegou os restos dos pedaços, pegou tudo, botou num caminhão, ameaçou o neguinho que viu, ó, se falar alguma coisa vai morrer. Eles são assim, né? E levaram esse negócio lá pra tal área 52. 51. 51, aliás. É. Rei do número, hein? É a outra. De matemática. É do lado. Mas tinha área 51? Ou o Blue Hand tinha ou não tinha? Área 51 já existia, era um galpão. Existia uma base da aeronáutica. Uma basezinha, um galpão para consertar avião, não sei o que, era um lugar coberto. Eles precisavam de um lugar coberto para encobrir, para nego de avião não fotografar. É claro. Então botaram lá e começaram a estudar o negócio. Diz que eram três alienígenas na nave, que um teria sobrevivido à queda. Que é toda a história dos acordos com alienígenas e tudo, é porque um dos três estaria vivo quando eles pegaram a nave. Dizem que hoje tem muito mais gente. Alienígena vivo lá. Mas então, eles lá começaram a estudar isso e caíram outras naves. Ah, caíram outras? Na mesma época? Não, ao longo dos anos. Ao longo dos anos, tá. Caíram outras naves e eles foram colecionando aquele negócio, botando lá e foram estudando aquele negócio. Uhum. Então isso se tornou um problema nacional lá. Mas essas naves todas caem lá porque ali tem uma curva perigosa, alguma coisa assim. Elas toda hora erram, meu irmão. Não, então, porque essa que é a minha dúvida, porque aqui, outro, sei lá, 2 semanas atrás, caiu um pedaço de um satélite na fazenda aí, o cara, desculpa, foi lá e tal, tereréu. Essas coisas as pessoas comuns acham, né? Mas por que que ninguém comum, já caiu tanta nave aí, porque só o governo é que encontra essas coisas? O cara comum que acha vai pra embaixo da terra, ué. Tá bom. As pessoas que acham alguma coisa incomum, elas realmente comem. Tu não lembra lá de Goiânia? Isso, ó, que ele não comeu só não, ele fez pior, hein? Eu li um e-mail que me mandaram da Ucrânia, de pescadores lá no Mar Negro, né? Uh-huh. Pescaram ET e comeram ele. Meu Deus! No caso de Roswell também, tem uma história que é um meio que é uma mensagem que ficou na internet, que diz que esse alienígena que sobrou teria feito um acordo com os americanos para salvo-conduto para ele, e que teria começado aí uma joint venture dos americanos com os ETs para troca de tecnologia. Certo. Tanto que o nego bota a culpa nos ETs de várias armas que os americanos fizeram, em aviões, e foguete, tudo, como tecnologia dos ETs que os americanos aproveitaram. Quando eu era pequeno, eu vi um fantástico que aparecia um tal de agente Falcon falando desses ETs que estavam presos. Que um tinha morrido, dois tinham sobrevivido. Certo. Só que os dois que tinham sobrevivido, eles tinham botado um em cada base, e em troca deles poderem se comunicar, até visitar um ou outro, eles tinham que dar informações. Tem até um filme que chama Hangar 18, que aparece bastante coisa, que é baseado nesse... Todos os textos são baseados nesse relato. O texto que eu na internet é um texto de um cara que se dizia como John Lear, que é o filho do cara que fez o Learjet, que foi um comandante conhecido da Força Aérea Americana, e o cara que assina o e-mail se diz que é o Lear, e que ele sabia dessa parada, porque o papai fazia parte do grupo que sabia das histórias. Sim. E o grupo, e ele envolve um monte de gente no grupo, inclusive o Carl Sagan. Olha só, posso dizer uma coisa pra vocês? Pode. É, uma das coisas que foi objeto dessa troca é algo que você tá usando agora. Olha, olha. Cuidado! A caneta Bic! É o circuito integrado. Olha. E a internet, meu amigo. Oh, meu amigo. Fizemos um bom negócio, né, cara? Não pensa não, rapaz, porque esse negócio de mundo virtual é um negócio que a raça humana vai dar de encontro lá na frente, não vai dar bom resultado, não. Já não dá hoje? Imagina daqui pra frente. O Google aí tá pra provar o quê? Google Skynet, cara. Então diz que isso é um negócio planejado. Planejado? Planejado. Já há muito tempo, rapaz. Então a coisa é negócio de mundo virtual, vocês não têm certeza de nada. Nem de que estão falando comigo aqui agora. É que vocês sabem que não estão sonhando agora que estão falando comigo. Teve uma época da minha adolescência também que eu não sabia se eu estava no mundo real ou não. Não, esse negócio de mundo virtual é um perigo, cara. É um perigo, eu concordo. Eu já te falei, Jovem Nerd. O quê? Só pra ilustrar pra vocês aí, né? Um outro livrinho que eu vou começar a escrever chama-se O Amor na Rede. Olha... Pessoa que quer fazer uma mulher ir nas alturas do outro lado do mundo só falando? Meu Deus! Olha aí! Loucura! Sabe que esse negócio? Quem começou com esse negócio de amor na rede aí foi a Ariel, a pequena sereia. Gostaria, antes de voltar aos ETs, que a gente botasse aqui uma divisão, porque a ufologia se divide em dois tipos de ufologia, né? Uhum. Ufologia mística e ufologia científica. É, eu não transo agora de ufologia mística, não. Inclusive, esse negócio aí de Astar Sheran. Eu não topo esse negócio e não leio nada dele. Então, mas é só pra gente mencionar aqui a existência dessas coisas. Fala, Tupã. É, existe. A ufologia científica geralmente é pautada por estudos científicos, né? É, os eventos, os avistamentos, etc, né? Mesmo porque a maioria dos ufólogos, assim, que tem maior credibilidade, nenhum chega e fala, quando acontece alguma coisa, e fala assim, foram os ETs. É. Geralmente fala... Pode ter sido alguma coisa alienígena. Afinal, a palavra OVNI, né, objeto voador não identificado, não significa disco voador, né? Exatamente. Mesmo porque aquela história de a tecnologia avançada parece magia para um leigo, né? Exato, né? Do tipo, se em Roswell fosse realmente um balão meteorológico, mas que fosse uma tecnologia mais avançada, provavelmente as pessoas, quando pegassem aqueles pedaços, poderiam achar que eram, sei lá, alienígenas. É, não sei não. Se aqui no Brasil tem gente que não é muito inteligente, lá também tem. Ah, claro, em todo mundo. É, então, é o que mais tem no mundo. Você pode estar correto. Agora, de qualquer jeito, na hora que isso bate na mão do jornalista lá, bate na mão de uma associação de moradores, né? É, onde tem já gente esclarecida e tal, a conversa é outra. Olha, eu sem correr o risco de ser preconceituoso, que eu sou formado em jornalismo, deixa eu falar, jornalista é tudo filho da puta. Fora, eu tinha um programa de rádio quando eu era da faculdade que chamava Extraterrádio. Eu fui numa convenção de ufologia em Peruíbe. Peruíbe é tipo um foco de ufologia, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Que teve de gente maluca que a gente entrevistou? Tem muito maluco. Tem muito maluco, muito, né, cara? Tem um cara que eu tenho até a gravação. Chamava, ele já é falecido, ele consertava máquina de costura. Ele era búlgaro e chamava-se Emilian Chakonov. E aí? Ele contou uma história de que ele encontrou com o Astar Sheran. É sensacional, você viaja com ele falando, cara. O velhinho de 70 anos falando, quase escorria a lágrima do olho dele. Ele falou que estava dirigindo e de repente ele viu um ponto luminoso no para-brisa. O ponto assim era do tamanho de uma caixa de fósforo. E aí ele começou a olhar aquilo e começou a forçar a mente e começou a se expandir. Ele viu um cara loiro falando com ele. Ele só falava assim, eu estou maluco? Não, você me responde, eu estou maluco? E ele, não, Emiliano, você não está maluco. Eu sou Astar Sheran. Eu sou o comandante em chefe do Comando Galáctico. Do Homens do Espaço. Ele tava sozinho, Astar Sheran? Tava dentro do para-brisa dele. Tá. Ele ficou 15 minutos conversando com o Astar Sheran. E quando o Astar Sheran sumiu do para-brisa dele, ele olhou a quilometragem e ele não tinha andado mais do que 1 quilômetro. E no caso de 67? Foi uma tentativa. Arismares Baraldi me deu a posição que tinha sido um contato de quinto grau, contato imediato de quinto grau, e aconteceu esse fato com o famoso Astar Sheran, que muita gente já conhece. Gente, ele, em vez de me identificar, disse, você é deste nome, só que aqui você tem outro, como eu acabei de citar aqui na reunião. Como é que se deu esse contato? Andando de carro, forçando a mente, começou a aparecer na imagem no para-brisa, o tamanho do caixa de fósforo, foi toda vez que dava uma carga de mental, é que aumentou até cobrir a frente do para-brisa, apesar que era transparente, podia haver tanto uma coisa na minha frente para dirigir e tanto eles que estavam falando. O senhor não parou o carro, continuou dirigindo? Não, continuei, quer dizer que toda essa conversa foi um pouco longa, não é? Alerta, explicando, falei que eu tô louco. Não, disse, calma. Eu acho que 10 vezes eu repeti esse fato, pensando que tava ficando louco, né? Não, vai com calma. Então, me deram uma sigla de identificação, perguntaram o que tinha demorado tanto para entrar em contato. Falei, eu sou terráqueo, sou ignorante, não posso, nem sabia o que ia acontecer comigo. Não, vai com calma. Eu disse, calma, quero saber se não estou louco. E sempre batendo aquela tecla. Aí, o que aconteceu? Eu falei, ó, o que você está fazendo? Nós estamos vigiando porque o terráqueo costuma brincar com o brinquedo perigoso. Aí, um dia que você quiser comunicar e você não vê o retorno bem embaçado, não força porque nós estamos longe demais. Nós recebemos tua chamada, só que você não vai receber a nossa resposta porque você é mais fraco. Tudo bem. Muito abraço, tal, pá. Passou 15 dias, eu voltei. Eu fui calibrar, cronometrar. Eu surgi da Federação Paulista de Pugilismo desde 65. Falei, não, eu vou calibrar para ver o tempo que levou, onde começou e terminou. Levou 22 segundos. E na próxima, quando entrar em contato, quando chamei na primeira vez, abri a tela de novo e olhou para mim. Cara, irmão, você aprendeu o caminho. Aí estouramos na risada. Aí confirmou que não estava louco. E até hoje o senhor não tem contato? Quando precisa, pede uma... Às vezes a imagem não fica muito nítida. A gente pede orientação mental, saúde, não cometer nenhuma coisa e se comportar bem humanamente. Só isso. Ninguém visa aqui o fator de ganância, de comando, de vamos dizer, comando governativo, comando religioso, comando econômico. E de onde era essa pessoa que o senhor se comunicou? Olha, esse é outro fato para dizer. É a história um pouquinho mais longa, que se começa nos meados de 40, lá. Agora, eu acredito, ou está em dois fatores, ou na constelação da Capela, ou da constelação dos Eridani. O planeta chama Tau traço 7. Isso, quando eu falo, a gente arrepia para valer. Dá até um tiricutico aí, não sei porquê. No caso, seria dos exilados de Capela? Pode ser, pode ser. Pois nesse ponto eu não cheguei no detalhe. Agora, ele tem 430 anos, esse Astaxerã. Até demorei 30 anos para descobrir. Não é esse, porque tem mais de 60 figuras de ET diferentes, de 15 centímetros até 3 metros. Obrigado, senhor ministro. De nada. Tem gente que costuma ver o Astaxerã dentro do copo, né, cara? Cara, dentro do copo você vê tudo, cara. Mas então, que mais, Tucano, mais alguma coisa pra falar sobre a ufologia mística? É como se fosse uma religião, né? Porque É a turma esotérica, né? Que gosta de misturar as coisas, né? A doença. Tem até o pessoal que acredita em Kruastron Tra. Kruastron Tra. Quê? É, Kruastron Tra. Você é muito escroto, cara. Que seria o Senhor Supremo do Universo, que é o pai de Astaxerã. Olha! O avatar dele, em Shan, que é o planeta Terra, era o Charles Bronson. Que isso? Que isso, maluco? Charles Bronson era o avatar de Kruastron Tra. Tu tá maluco? Só que era o outro Charles Bronson, era um com um turbante magnético. Como assim, seu maluco? Que papo é esse? É maluco, hein? Como é? E os tais exilados de Capela? Então, esse negócio de exilados de Capela é um livro que dizem foi psicografado. Tem muito a ver com o espiritismo também. Aham. Uhum. O espírito. Psicografado, tá falando aí. O médium pegou lá e escreveu o livro com o espírito. Só que, cara, a gente precisa deixar claro que tem essa vertente e que mistura, né? A mediunidade com... Por exemplo, ele fala assim, se pode existir alguém de espírito elevado na Terra, pode existir alguém de espírito elevado em outro planeta. Certo? Então, Exatamente. Rola essa interação de conhecimentos e histórias e etc. Não, o cara tá falando então é um espírito ET, seria o espírito de outro planeta. Na verdade é o seguinte, o espírito, ele não pertence só à Terra, não é só à Terra, o espírito é algo muito mais grandioso. E tá espalhado pelo universo. Quer dizer, então, que a pessoa ela pode ter sido um ET numa outra vida. Por que não? Isso desmente toda essa galera que adora falar que na outra vida foi alguma coisa. Porque ninguém é mentiroso e ninguém é alienígena, cara. Você já viu algum escravo em vida passada, cara? Ninguém foi escravo. É o mesmo pensamento. Em compensação, eu conheço 350 pessoas que falaram que foram Cleópatra. Eu conheço um Lutero. É verdade, eu também. Até pode ter nego que fale, eu fui um escravo em outra vida, mas ninguém foi o MPX-48 Sigma do planeta Tau. Porra, que maldito. Porque, olha só, imagina, se o universo é como, geograficamente, existem lugares como existe na Terra, vários continentes, várias ilhas e tal, o espírito pode ir pra o planeta X, o planeta Schluft, ou não necessariamente pra Terra. Não, concordo. A não ser que a Terra seja um programa específico. Com pessoas já pré-cadastradas para estarem aqui. Então, essa possibilidade também, né? Ou é um castigo do caralho, né, cara? Provável, mais provável. No Exilados de Capela fala alguma coisa assim de que era um planeta que já era mais evoluído tecnologicamente, tinha mais sabedoria, mas eles tinham perdido um pouco da humanidade, assim, por assim dizer, né? Eles foram exilados e vieram pra cá, e vieram dois tipos de exilados de Capela. Uma que era mais retardada e outra que... Não, é sério. E outra mais evoluída. E se misturaram aos humanos. Essa galera vem pra cá em forma espiritual ou forma física? Ah, é que tá. Existem duas versões. Tem gente que fala que vem em forma de espírito e gente que fala em forma de... Bom, eu acho tudo isso uma galhofa, mas tudo bem. Ah, mas vale contar, vamos lá. É, eu continuo acreditando no Crostron Tra. Ele sim veio de Capela, mas ele veio no... Da forma de Charles Bronson. Pode ver que em algumas fotos do Ashtar Sheran, ele tá usando um turbante, que é o turbante magnético. Tem isso ou tal turbante magnético? É, então, só em algumas, outras não. É tipo o Magic Item dele? Alguma coisa assim? Não, esse turbante magnético é do Crostron Tra. Ah, do pai dele? Imagina Charles Bronson, turbante magnético. E o comprimento do Crostron Tra é segurando com a mão esquerda a ponta da orelha direita, segurando com a mão direita a ponta da orelha esquerda. Imagina o Charles Bronson assim. E é um bunch magnético, na verdade. É como se fosse um carro. Ashtar Sheran fez 18 anos, falou: pai, me empresta um turbante magnético. Vai dar as gatinhas. Ele vai lá e usa. Por isso não é sempre que ele usa. Meu Deus do céu. Vocês já notaram que esses alienígenas, eles são sempre desenhados com airbrush e blur? Sim. Todos eles, cara. Porque é a essência espiritual da coisa. Eles fazem aquelas loucuras todas, cheio de airbrush. Golfinhos voando no espaço, né? Pô, golfinhos. Obrigado pelas peixes. Eles vão avisar a gente. Nessa linha aí do Exilados de Capela e do Ashtar Sheran, chamam Jesus de Lorde Sananda. É o cara responsável pela Terra, por Shan, né? Ele chama a Terra de Shan. Ele é o responsável, já ouvi essa história. Cada planeta tem um chefe lá. Isso. E o Ashtar Sheran é o comandante da frota das espaçonaves confederadas. Caralho, você... Acho que ele tá cheirando. Acho que tá cheirando, meu irmão. Jorge, conta as suas histórias. O que você tem de pessoal? Você já viu ao vivo? Você já foi abduzido? Conta aí as suas histórias. Olha só, tem uma amiga minha que andava atrás de mim. Eu corria dela igual o diabo Foz da Cruz. Toda vez que... Mas é legal, é minha amiga, entendeu? Uhum. Aí um belo dia, os pais moravam em Teresópolis. Ela disse assim: ô Jorge, me leva a Teresópolis. Eu quero ver os velhos e tal. Eu falei: tudo bem, eu levo agora. Não quero dormir lá, não. Eu já querendo fugir, né? Uhum. Seja que hora for, eu quero vir embora. Ah, tá bom então. Então fomos. Lá pelas 2 da manhã nós descemos. Na descida da Rio de Teresópolis, dia de semana, céu claro, algumas nuvens. Logo depois daquele negócio de fruta que tem ali, na descida, tem umas curvas. Uma das curvas, eu tava dirigindo, de repente eu chego pra frente, no para-brisa, e olhei pra cima. Ó, esse é o perigo de serra. Eu tô falando, a curva é foda. Tu vira, meu irmão. Calado, tá rampa na pista já, tá só? Fiquei calado. Aí ela foi e olhou também. Ela me perguntou: você viu o que eu vi? Eu falei: vi. Cara, uma nave enorme. Enorme. Assim, tamanho do Maracanã. Que isso, cara? Caraca. Baixa? Baixinho. Pô, mas isso que é impressionante. A galera, quando filma, só filma de longe. Quando tá perto, não tem como filmar. É sempre assim. Aí ela disse pra mim assim: não, vamos parar ali naquela curva pra olhar melhor. Eu falei: você é besta. Porra, lógico que não. Cara, nego, rapaz, que é aí, tô frito. Uhum. Foi embora, ficou esse negócio na cabeça, né? Certo. Eu vi a nave de perto, de baixo, sei descrever direitinho como ela é por baixo, não vi por cima, uhum. Mas é impressionante a visão, hein, gente? É, mas era tipo o quê? Era redondo? Como é que era? Uma nave redonda, eu cheguei a ver três rodonas grandonas, tipo assim, um negócio assim de pouso, né? Embaixo dela, muitas marcas, muitas ranhuras. E luzes? Que tipo de luzes? Tinha luzes. Tava descendo apagada, tinha lua cheia e dependendo da hora, porque era uma hora ali entre 2 e 3 da manhã, a lua estava mais baixa, então eu pude ver ela por baixo. A lua iluminou a parte de baixo da nave. Ela desceu apagada. Apagada, é, porque, né? Pra não e ela desce acesa ali, meu irmão. Ia ter MIG atrás. Som? Tinha som? Tá fechado dentro do carro, não ouvi som. Não ouvi o som. É o que se espera de uma nave espacial, né? Que pelo menos seja silenciosa. É. Outra foi em Guarapari. Eu trabalhava em Viçosa, em Vitória, morava em Guarapari. Então o edifício que eu estava, na Beira-Mar, era um edifício assim, tinha 8 apartamentos por andar, 10 andares, 80 apartamentos. No inverno, imagina inverno em Guarapari, não tem ninguém, né? Uhum. Então só tinha eu no apartamento, que é 4º andar, e uma velhinha num outro apartamento de fundo lá embaixo, só, e o porteiro. Uhum. E um dia fui lá e tal, tô me preparando pra dormir, quando eu ouvi na cozinha uma cadeira se arrastando, cara. Caraca, isso é foda. E vem aquele arrepio de baixo em cima, né? Pô, lógico, pô, quando é que a gente ouve uma cadeira se arrastando sozinho em casa, né? É foda. E no edifício não tinha ninguém. Porra, puta que pariu. Aí eu fui lá, a cadeira tava no lugar. Meu Deus. Eu já ia embora aí, já era o primeiro no carro. Era meia-noite, eu não podia me mandar, meu irmão. Porra. Aí, tudo bem e tal. Sai do OVNI encontra o lobisomem, brother. Meia-noite é foda, meia-noite é foda, cara. Aí, vou dormir, né? Acordei. 3:30 da manhã, era inverno, tava frio. Certo. Completamente sem roupa e com a luz inteira da casa acesa. Meu Deus! Ronaldinho passou por isso há pouco tempo. Eu tenho até que fazer a regressão pra saber o que aconteceu. E aí, 3 horas da manhã, tudo aceso. 3:30 da manhã. Eu sei exatamente que horas eram. Isso. Fazia aí uns 18 anos, mais ou menos. Certo. E até hoje eu acordo todo dia às 3:30 da manhã. Que isso? Todo dia? Toda noite. Caraca, mas então você tá chipado, então. Ah, e tem mais. A minha vida desengrigolou de lá pra cá. Meu Deus do céu, cara. Quem é chipado, a vida desengrigola. É mesmo? Isso é um fato aí que é falado por todo mundo. Mas você já tirou alguma radiografia pra dar uma olhada? Ou será que é um daqueles chips etéreos que ninguém vê? Ou um biológico? É, do corpo inteiro não tirei não, mas de repente tem a ponta do dedo, sei lá. Ah, rapaz, nunca se sabe, né? Às vezes tem que arrancar fora esse chip pra melhorar a vida, né, cara? Sei lá, rapaz, eu sei que até hoje acordo às 3:30 da manhã toda noite, não sei porquê. Ele tá com o despertador do chip ligado. Agora, diz que é aquele negócio, quando você escuta um bip no ouvido, já me falaram. Me falaram. Que você escuta aquele bip. Não, eu já falei isso aqui, que é o chip fazendo upload. De vez em quando eu escuto isso aí. Então, aí, ó, procede, eu também. Procede. Mas peraí, essa história de que a vida de todo mundo que foi abduzido de gringola é verdade? Eu nunca tinha ouvido falar disso. É verdade. Abduzido ou chipado? É que o cara pode ser abduzido e, ó. Chipado, né? Botar o chip. Não, o cara que é abduzido, eles chipam, cara. É default. Faz parte do serviço. É, né? Que nem quando tu vai pra cadeia que te dão um banho daquele pó branco com tapiolho. É normal. Se você olhar esse negócio todo a uma luz universal, o fato da nossa vida desengringolar ou não tem relevância nenhuma. Frente à grandeza do universo, etc. Não tem relevância nenhuma se a gente está bem, está mal, morreu, está vivo. Não tem. Digo mais, eu tenho uma conclusão final para vocês. Opa, excelente. Eu acho que a nossa vida é uma experiência que está sendo controlada. Olha. Há indícios disso. O quê? Mas é uma experiência individual ou é um coletivo? Individual e coletivo. Tá, que trabalho. Quer ver uma coisa? Vamos voltar aos tipos dos ETs. Tem um ET baixinho, tem um ET médio, tem um ET altinho, tem o ET que parece com a gente. O ET que aparece na África do Sul nunca apareceu nos Estados Unidos. Ué. Tipo do ET. O que aparece nos Estados Unidos nunca apareceu na Espanha, na França. O que aparece no Brasil não apareceu em nenhum dos três outros lugares. E por aí vai. Isso quer dizer uma coisa. Demarcação de território. Exatamente. Oh, terra foi dividida entre eles. Tá rolando uma aposta, é isso. E consegue escrotizar mais. Existem os ETs não alinhados, aqueles que pousam em qualquer lugar. Que não estão no negócio, né? A galera que veio por conta própria. Então, esses é que são perigosos. Peraí, o que é isso? Vocês estão ouvindo isso? Calma aí, aproveita. Jorge, cuidado! Meu Deus, de novo é isso, não, cara? Jorge! Tô ouvindo isso, tô tocando! Isso é aí, Tucano? Não, aqui não tem nada, meu Deus não. Do céu. Ai, não fui eu, não, já tava assim. Jorge, fala aí. Era um terremoto, não é não? Ô Jorge, cadê o. Ô Jorge, fala aí, Jorge. Caraca. Porra, por que, irmão? Que sinistro, cara. Cara, avisa a polícia militar do estado de Minas Gerais, cara. Fala pra procurarem ele perto de São Lourenço, 17 quilômetros. Recebi uma mensagem aqui que eu acho que ele tá lá. Vai com Deus, irmão. Aproveita o feno da estrada. E na calça não, né, cara? Ai, meu Deus. Muito bem, então vamos lá, tá todo mundo aí protegido? Eu tô pasmo. Puta que pariu, cara, como é que a gente adivinha? Tô pasmo, cara, eu não duvido de mais nada, cara. Presenciamos aqui uma abdução ao vivo no Nerdcast, cara. Isso foi impressionante. Então, quer dizer, o que a gente pode fazer? Vamos continuar. Vamos seguir em homenagem ao Jorge, né? Pô, em homenagem, Jorge, onde você estiver, cara, essa é pra você. Vamos lá. Os círculos em plantações. Recentemente surgiu aí no interior de São Paulo mais alguns círculos, né? Tem alguns desses círculos que são fraudados, né, cara? É, eu já mostrei um jeito de fraudar usando uma tábua de madeira e uma cordinha. Vai dobrando e tal. Agora tem uns que, se foi fraudado, puta que pariu, os caras não foram. Os caras não foram pra caralho. Exatamente. Mas o fato é que não tem como a gente saber, né, cara? Porque parada... É. Ninguém vê, ninguém sabe quanto tempo leva pra construir, né, de um dia pro outro. Tem uns que não são círculos, são verdadeiros... Desenhos mais complicados. São desenhos complicadíssimos, né? Isso que me deixa bolado, porque tu fazer um círculo é uma moleza. Amarra uma corda no meio e vai girando. Exato, sabe? Beleza. Não, qualquer outro tipo de desenho é foda de fazer. É porque cara, qualquer desenho... Desenho rebuscado grande, cara, você fazer sem a visão de cima é sinistro. Não, você precisa de engenharia, né? Você precisa de medição, essas coisas, mas dá pra fazer. Dá pra caralho, fazer, mas... é um esforço inacreditável. É um trabalho... eu sei. Mas, sei lá, não, às vezes o cara tem uma vida bem tediosa, né? Pô, mas o cara é bom com a vida tediosa, porque não é o capião que vai conseguir fazer um desenho maneiro assim. Você sabe que eu não sou um believer, eu não costumo acreditar em nada, né, cara? Uhum. Mas essa parada me deixa bolado pelo seguinte. Vamos supor, supunhetemos que um cara faz os cálculos e faz todo, né, uhum, os estudos pra fazer um desenho mega rebuscado no chão dobrando capim, sabe qual é? Uhum. Sozinho não há Cristo que faça isso do dia pra noite sozinho. Não, do dia pra noite não. Essas paradas aparecem do dia pra noite, qual não, é? Não, cara, ninguém sabe. Não, a maioria não, aparece do dia pra noite. Olha só, círculo é uma coisa. Agora, desenho rebuscado, eu nunca vi nego falando que apareceu da noite pro dia. Quem é que vai provar que no dia passado não tava lá, né? Não, é um lugar onde passa a gente, é uma plantação. Satélite dos espiões, né, cara? Os americanos sabem. Mas você acha que uma pessoa faz sozinha? Não, sozinho não. Eu acho que não. E não da noite pro dia. Então não é ser humano que faz. Não é. Não é, cara. Porque se tiver dois caras fazendo, eles vão querer contar, meu irmão. O cara tem o trabalho do caralho de fazer um negócio desse e não vai falar pra ninguém. Tu vai tirar onda depois? Ah, não sei, pois é, é uma loucura. Eu, pessoalmente, acho que é possível ter vida, né, no universo está cheio de vida inteligente. Eu acho não só possível, como provável, se você for considerar. Sim, assim, com certeza. Sim, com certeza. Eu só acho meio idiota. Estatisticamente, é mais plausível que exista do que não exista, né? Exatamente. Tem até a estatística do Carl Sagan, que ele escreveu no Contato, que é um filme... E um livro dele, muito bom. Dizem que o Carl Sagan sabe da verdade. Não, mas o Carl Sagan acreditava que ele era óbvio que existia vida em outros planetas, que o universo estava cheio de vida inteligente, mas ele não acreditava que eles teriam chegado aqui. Entendeu? Essa era a diferença. O Carl Sagan sabe da verdade. Eu acredito que existe a possibilidade. Eu não entendo nada sobre física quântica e o caralho. Sabe, milhões de anos de evolução. A gente não sabe onde é que pode chegar uma raça com milhões de anos de evolução. Pode chegar aqui. Agora, o problema é o seguinte: a parada virou uma astrologia. Porque é tanta besteira, ainda mais hoje em dia, que você. Antigamente nego até fazia filme falso com efeitos óticos e tal. É. Mas hoje em dia qualquer cara com After Effects faz uma parada ultra bem feita, né, cara? E hoje em dia, filme virado. Viagem total dos caras, uma parada que pode ser séria. É uma mistura inviável. É, e aí tem essas misturas, nego mistura com esoterismo, essa parada de Astaxan, nego mistura com. Como eu falei, aquele cara super sério falando sobre avistamentos absurdos, aí o cara mistura com fotos. Depois bota foto do fudido. Mexidas em Photoshop absurdas e papéis transparentes com chapolim, sabe? Aí você não sabe, né? Pô, será que é tudo besteira? O que será que é verdade? Será que rola? É. Será que um governo pode esconder tantos governos, tantas pessoas diferentes durante tantos anos? Pode esconder sabe mesmo? Eu acho complicado. Exatamente você conseguir manter um segredo assim, exato, sabe? Exato, cara. Mas aí eu vi um especial, os caras falando que é uma parte interessante, o lado que eles levaram. Eles falam que os governos tentaram manter esse segredo, mas o segredo é obviamente inviável. Inviável? Então o que os caras começaram a fazer? Os caras começaram a bancar esses grupos de maluco fólogo. Excelente! Pra desacreditar. Cada vez que rolava uma parada viável, aparecia um maluco fólogo dentro de sido abduzido que tinha uma sonda anal. Acabou a parada, porra. Tipo que a gente fez hoje, né? Você tava falando da revoada dos OVNIs no México, né? Isso. Aquilo é, pô, foi o governo que liberou as imagens e tal. Foi exato. Da Força Aérea Mexicana e tudo mais. Só que calhou daquilo aparecer no momento que o momento político do México tava um caos, tá ligado? Aham. Muita gente diz que o governo forjou aquilo pra justamente, ou forjou ou liberou aquelas imagens pra desviar a atenção. Ah, entendi. Entendeu? Eu não duvido nada. Aqui no Brasil a gente ganha a Copa do Mundo pra desviar a atenção, pô. Não, aqui o que mais tem como time, é... Como a seleção do México é uma merda, né? Eles botam o Por outro lado, você pode ter um olhar mais Star Trek pro negócio, né? O Star Trek tinha uma coisa fantástica que era a diretriz primária. Não interferia? Os seres humanos, né, tendo contato com outras raças no universo, eles tinham a diretriz primária da Federação, que era a não interferir com a evolução de uma sociedade que ainda não estivesse preparada para abraçar a sociedade galáctica, né? Ah, cara, isso aí, até eu que não gosto muito de Star Trek, posso... Lembrar de vários episódios que os caras furaram isso aí. Não, então, claro, ainda mais o Kirk. Na verdade, os alienígenas também fariam a mesma coisa se existisse. O Kirk é o campeão de furar a diretriz primária. Ele entrava e fala: nós viemos em paz, atire para matar, sabe? Imagina a Terra como um país colonizador. Nós chegamos em Marte e vimos lá que os marcianos são os macaquinhos. São os hominídeos. Exato. Cara, os americanos são o primeiro a escravizar os caras e botar os caras lá para construir pirâmide. Nós chegamos em Marte com uma bola gigante quicando na superfície do planeta, cara. Que chegou no México uma bola quicando, e quando sai o bichinho lá de dentro, começa a tocar ô, coisinha, mano. Pô, os marcianos enlouqueceram, cara. Você viu o que a gente fez na América? Os europeus chegaram aqui, chegaram pros índios, ó, eu vim trazer, meu Deus, matem todos. Exato. Vocês são infiéis, pô. Exato. É, então, a diretriz primária seria justamente pra você evitar que você contaminasse uma cultura. Qualquer outro tipo de cultura, como ser humano, jamais faria isso. É igual a tagline que os caras... Mas para pra pensar na responsabilidade. Olha só, imagina que amanhã desce uma nave aqui visível, pra todo mundo ver. Começa a pairar a nave em cima das maiores cidades do mundo. E eles falam, ô, gente, estamos aqui. Pega não, cara, o cientista judeu vai salvar a gente. Entendi. O cientista judeu vai salvar a gente. Pera aí. Tu viu o filme, porra? Independence Day? É claro! Olha só, imagina que eles chegam e falam: oi gente, é isso aí mesmo, existe vida lá fora e nós estamos aqui e vamos conversar. O nego não consegue se acertar aqui entre a gente, sabe? Lá, Oriente Médio, aquela confusão, Palestina, Israel. Imagina se você coloca um fator novo. Mas é por alienígenas, isso que eu concordo. Nenhum governo do mundo, por mais que ele saiba, se tem algum governo que sabe que realmente tem um caminho, o cara jamais, nenhum presidente pode jamais chegar e falar, olha, galera, rapaz, é o seguinte, essa história de religião que a gente pensa aí, porra, aí já é, porque os aliens estão mandando e a gente aqui tá obedecendo. Eu acho que pode existir, assim, podem ter várias possibilidades de acontecimento, né? Uma delas é que nada disso exista e que nós estejamos sozinhos no universo. Uhum. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que nós estamos aqui, evoluímos pelo nosso mérito, parabéns, e aí os alienígenas estão olhando de longe, falando, poxa, não vamos lá ainda, que o pessoal tá meio atrapalhado, meio nervoso. Se a gente chegar lá, a gente vai fuder tudo. Caos total. Mas pode existir uma terceira possibilidade, que os caras estão um pouco se fudendo, que isso aqui é a maior coluna de expiação do caralho. Então, no dia que encheu o saco, o cara liga, desliga a chave do invisível e tem nave em tudo. Uma parada que ilustra bem isso aí. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos usaram muitas ilhazinhas aí do Pacífico pra bombardear o Japão. Blue Hand pode falar isso até melhor que eu. E o Ojima? Essas pequenas ilhas tinham habitantes quase pré-históricos. Os aborígenes de lá. Uhum. Quando chegaram os primeiros aviões, os caras atiravam, os caras ficaram loucos. Lança. Porque, imagina o barulho e uma coisa que, chegando no céu, eles acharam que eram deuses. Essa é a fundamentação do livro Eram os Deuses Astronautas. Muita coisa desse livro aí já caiu por terra, mas assim, verdade. A base dele é isso. Mas a base dele também, a base desse livro principal é porque parece que os astecas, se não me engano, tinham uma crença que os deuses deles seriam brancos e viriam em naves do leste. Basicamente, os deuses deles eram os europeus que da puta estavam vindo. Os europeus. Eles, então, quando os europeus chegaram, os caras fudeu, voltaram. Ah. E os americanos eram deuses pros... Tanto que depois de muito tempo foram pesquisadores lá e encontraram, não estátuas, mas eram feitas assim com madeira, com palha, como se fosse avião. Símbolo, eles idolatravam esses aviões de madeira, entendeu? Uhum. Ficavam esperando que os americanos voltassem, que os deuses um dia voltassem pra levá-los pra um, sei lá, pra um... Cara, não chama americano, assim. Americano de Deus, não. Os caras já se acham muito sem tu falar isso. Se tu for falar isso, errou ele. Se fosse essa parada da diretriz filmada, porque a responsabilidade é o seguinte, se desse uma nave aqui amanhã, é caos social no mundo inteiro. Caos religioso, não, social. Mas, eu sei que eu vendo as minhas ações na hora. É a única coisa que eu sei que eu vou fazer, cara. Mas o Jovem Nerd, qual a responsabilidade dos americanos com esses povos aí? Nenhuma. Não, ali era uma base puramente militar. Eles cagaram. Eles devem ter transformado a vida deles num caos, realmente. Não, eu sei. Olha só, mas a gente tá num nível de evolução completamente primário. Nós somos estamos na adolescência tecnológica. Agora, se você pega uma sociedade que consegue construir algo capaz de chegar em outro planeta, sei lá quantos milhares de anos-luz, ou milhões de anos-luz de distância, você 500 vai... 500 mil anos-luz. É, o que seja, cara. Você vai assumir... Bela Lugosi. Bela Lugosi. Você tem que assumir que essa sociedade chegou a um nível de evolução compatível com essa tecnologia, ou seja, evolução social. Aí é que tá, Jovem Nerd. A evolução tecnológica não quer dizer que a evolução ética. É claro, olha os russos aí, cara. Não, olha a humanidade inteira no geral, cara. Eu sei que não tem nada a ver, mas o que eu acredito pelo que nós vemos de tantos avistamentos e nenhuma pronunciação... É verdadeira, tem uma prova. É que eles não estão a fim de falar agora. É que, olha, talvez exista alguma responsabilidade ética aí. É. Talvez, não sei. Ou então, Ou realmente, então, cara, ou realmente sejam poucas as aparições que sejam reais. Exato. Tem de eventos naturais que acontecem que as pessoas acham que pode ser então, qualquer coisa. Pode ser Deus, pode ser um anjo, pode ser um extraterrestre. Tia Zinha não viu o balão da Gudira? Falou que era um discoador pra todo mundo. Pois é. Existe uma parada que chama raio globular. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Já tem um especial do Discovery bem legal sobre a parada. Ah. Ele é uma descarga elétrica luminosa. O raio globular, sim. A bola de energia. O relâmpago esférico, essa merda. Isso, é. Ele não é totalmente explicado pela ciência, mas ele sabe que é uma descarga assim, que tem origem na atmosfera. E eu vi um videozinho, tem na Wikipedia, de um desse atrás de um carro. Imagina você tá num carro e vem um bagulho desse. Você não sabe até onde que vazou na hora. Vazou, certeza. Exato, mas na verdade é um evento, né, natural. É. Gás do pântano, né, como diz o Mônica. Tem outro também que chama, tem outro que chama também Fogo de São Telmo. Que é uma descarga. Fogo de São Telmo, um marinheiro experimentado, a gente sabe reconhecer. É uma parada que... Mas imagina pro cara que não tem a menor ideia, o maluco que nunca andou no mastro. O que é o fogo de São Telmo? É uma descarga elétrica no alto do mastro. No alto do mastro? Só que parece que o alto do mastro do navio tá brilhando. É mesmo? Olha só. Sem raio, sem nada, simplesmente... Sem nada. E normalmente quando isso acontece é quando tem tempestade, porque é movimento elétrico. Ah. Então sempre aquela parada, nuvem preta sinistra que vai cair tempestade, mas sem a tempestade ainda, de repente a ponta do mastro começa a brilhar. Saquei. É que nem... Pô. Imagina. Um cara que não é marinheiro vê uma coisa dessa. Ou um cara que não é cientista físico. É, um maluco novato. Vai ficar louco. Vê lá o raio globular. Ou então você tá, sei lá, você é coveiro, tá de noite e vê o fogo fato. Você é um coveiro iniciante. Exato. O fogo fato. Você vai achar o quê? Fantasma. Não, cara. Ou então você tá numa varanda em São Lourenço, vê um farol do carro de longe na montanha. À noite. Tinha um cara em São Lourenço, hein, Azaghal? Conhece a figura? Ah, eu que conheço. Ele contava muita história, né? Forrest Gump. Cara, é o Forrest Gump. Ele me mostrou até um vídeo de um avistamento de alguma luz estranha que ele filmou e realmente era esquisito e tal. Mas não, nada se podia provar, né? Como todo vídeo, aquela luz longe, desfocada. Tudo longe pra caramba, não. Faz o foco ter medo. Exato. Mas aí é o seguinte, eu até achava que é possível, porque São Lourenço, todo mundo diz que vê, é pra cacete, é uma área isolada, né, interior de Minas e tal, tararão. Aí, cara, um dia ele tava contando uma história e ele disse que ele viu o início de um arco-íris. Ele viu o arco-íris, ele disse que ele foi seguindo e ele viu o arco-íris saindo de uma poça d'água. Exato. Não, ele tava saindo da poça d'água. Ele falou, eu vi a origem do arco-íris. não tinha pote de ouro. Então o cara não viu. Quando eu vi ele falando isso, acabou, né? Eu sei, o cara é maluco, esquizofrênico do cara. Aí depois, cara, assim, só pra confirmar a teoria, ele disse, tava contando uma história lá pros meus sogros, que uma... fulano de sei lá onde, que nunca tem foto nunca de jornal, é sempre uma história, né? É um spam vocal, um né? E ele tava falando que a senhora achou no quintal da casa dela, do dia pra noite, um avião, um caça de Segunda Guerra. Aí o filho da puta viu o contato imediato do terceiro grau e ele acha que é verdade. Ele acha que ninguém mais viu esse filme, sabe? Só ele, o cara mora no c*** do mundo, só eu que vi. Aí esse que é o problema da credibilidade, você vai perder. Ah, esse cara aí já não é maluco, sabe? Ah, cara, o problema é o nego começa a ver. E a maior parte desses caras que inventam essas histórias são trans mesmo. Não tem outra explicação, não. Por isso eu gostei dessa explicação que os caras deram pra técnica do governo de desacreditar. Tem lógica quando você pensa no negócio. Então os ufólogos malucos são todos contratados pelo governo. Não, todos não. É aquela parada. Os caras não precisam contratar todos. Só precisa botar. Só você fazer um monte de mão, só precisa botar um, cara. É verdade. Bota um maluco lá no meio e contamina os 10 todos. Ele não precisa nem contratar. Não precisa nem contratar. Você tem uma associação de ufologia. Tem uns caras doidos pra ter alguma história. Você larga uma história lá. Alguma prova, planta alguma prova e liga pra lá. Cara, o tá fazendo uma experiência com extraterrestres no... sei lá, aonde. O nego vai pra lá, acha um monte de coisa e fala, achamos, fudeu. Ou melhor ainda, o governo usa aqueles helicópteros pretos silenciosos. Pra qual é? Para o helicóptero em cima do carro do cara, o cara acha que é disco voador, enfia um cacete nele, enfia um negócio... joga um cara de volta e o cara fala que foi abduzido. Não, não. Acorda pelado, né? Sabe o que, que pode ser esses círculos, cara? Yeah. Esses símbolos, essas paradas? Pode ser um mega arg intergaláctico, cara. Ai, meu Deus. Os caras estão aí cuspindo pis pra tua cara e ninguém faz ideia do